Rótulo, São Guarulhos. 759, bom dia, autorizado Guarulhos, Viapres Luna 0, após Taubaté, nível 360, decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Dial, transição ótima, aciona 5030, controle 119.8. Aprovado Guarulhos, aproximou 1-0, Taubaté, nível 360. Recalando 1-0, primeira curva à direita, da El Mótima. Controle 19.8, transponder 5030, gol 1759. 1759, fechamento correto no portão 11, reporte quando pronto. Obrigado. Prossegue direto do pátio 3 para Irmão e a pista. Desculpa, está no pátio 4. Está autorizado o processo direto com o Pronorte. Gestão direto do pátio 4 com o Pronorte. Colagem autorizada, vento no 70 graus, 09 nós. Reporte curta final para pouso na Irmão. Barra, papá, Michael, meu alvo. Gestão autorizada do pátio 4 direto em Irmão, contrada curta. É o Michael Nova. Decolagem da pista 1-0, com curva direita, saída arbor após elefa, transponder 5032 e controle 119.8, azul 2783. 2783, planejamento correto no pátio 3, reporte para o pushback, saneamento. Câmara quando pronto o pushback 2783. Rodou, gol no B49, informação gol, posição B, autorização ponto seguro. Gente, furado sala de 26, reporte, curta final, vem rimar pra pouso, papapá, Michael, meu alvo. Vamos esperar na curta, o meu alvo. Nível 360, decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída, Dael, Leda, após porto seguro. Aciona 5037, controle 119.8. Autorizado 360, porto seguro, a pessoa 44, decolando 1-0, curva direita no perfil da Dael, Leda, após Leda, voo seguro de CT, 5037, o controle 119.80. Número 649, cotejamento correto, no 62, reporte para o pushback, saneamento. Reporte lento. Diga. Juliette até Romeu, confirme o pátio, a pista que decola. Gente, na bata, confirme o nível solicitado. Gente, nível 120, aguarde instante, copia. Juliette até Romeu. Comandador 2223, puxa acionamento, por gentileza. 2223, remoto 12 autorizado, puxa, pega acionamento, reporte táxi. 2223 autorizado. Papa Romeu, Romeu, Romeu Lima. Bom dia, informação Golf, confirme o horário do plano. O triplo Romeu Lima, ainda não possui o seu plano de sistema. Dentro de alguns minutos, chamo cópia. Papa Romeu, Oscar Papa Alfa. Bom dia, prossiga. Confirme o horário do plano, Oscar Papa Alfa. 1015, horário do plano. Gente, não possui o plano de sistema, bate com a enganação com a IS, Oscar Papa Alfa. Para pushback, acionamento azul 4234, posição 2. Um minuto, 4234. O 4234 me fez imediato? Afirmo. Obrigado, Chimpec. De imediato não, agora que eu vi, tá sem trator aqui no 4234. Certo, chame aí quando totalmente pronto. Ok. Ah, só tô checando aqui, só um minuto. Gente, girante, eu tô meio agora só mais um minuto. Tô pegando o código transponder com o centro, só um instante. Solo Salvador, Mondilo Azul 2783, no pátio 3, na posição 4 Lima, solicita pushback e acionamento. Autorizado, chefe de ataque. Chama ele para ataque, o 2783. Passarelo 2223, está com 65 no POB, 6 horas, Salvador. Seis horas, se não der, retorna a Salvador. Utilizado o táxi partindo no Índio, ponte espera 1895, ajuste 1018, uma boa viagem. Passarelo 2223. Ponte 1 no Índio, quando lá, 11895, 1018 no ajuste, obrigado, bom trabalho. Na escuta. Salvador Maralina? Afirmativo. Salvador Maralina, 500 pés, decola 17, Cruz Sul, 0175, 198. Sim. 0175, e o controle 19.80. Bordo, sistema 2, 895, para acionamento do táxi e decolagem, 2019 o ajuste, 2018 o ajuste. Portão Gol, 759. 759, aguarde o constante. Só um minuto, por favor. Passaredo 2223, autorizado a alinhar e decolar, piscina 0, vento 170, 0 grau 089. Felipe, alinhar e decolar, o 2223 na ponta. Para Alfa, acionamento a critério, chame para táxi. Então, meu 4-4. Autorizado Salvador, Sierra Bravo, Lima Papá, nível 120, conforme a rota do plano, decola da 17, curva à esquerda, no perfil da Momo, após Cosmo e direto. 5577, transponder, 1980, controle Salvador, Juliette Hotel Romeu. Agora o número 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Tá pronto. Pronto o táxi pela B de segunda, tô no meio de 3 horas e 30, o termo é Salvador. O azul 273. Pela B de 5-1. Afirma. Parte 3-1 Índia, ponte espera, 1895, 1018, ajuste boa viagem. O azul 273. Caso segue, ponte espera, 118-95, azul 273. Puxa acionamento, Romeu 2, posição 2, azul 4234. 4234, só um minuto. Claro. Oscar Paparal, só chame no ponto de espera da Papá. Charlie Wolf, autorizado uma centena. Conforme a rota do plano, decola da 17, curva à esquerda no perfil da Momo. Aciona 01-30 no transponder e controle em 1-19-80. Papa Romeu, Romeu Lima. Hoje em 19-8. Horas, 5941 no Índia, ponte espera 1895-1018, uma boa viagem. 91-1895-1018, 759, boa. Romeu Lima, correto, tem informação para o AB? Bruno 649, posição 6 para o pushback e acionamento. 7-9-4-9, eu acho para o push. Agora. Dá para o meu Lima ter informação do PLB? Só papá. Está autorizado ingresso e decolagem pista no 7, vento 1-20 grau 079, Oscar Paparalfa. Roda 649, coordena equipe de solo, com a aeronave da companhia passando retaguarda. Ensino 62, deixa para o táxi. Após a passagem da aeronave retaguarda nossa, só tendo para o táxi. Azul 4234, coordenada equipe de solo, após a aeronave da Gol, passar a retaguarda, ingressa à Índia, Autorizado no 2, chame pro táxi. Ok, após o Gol que ingressa na Índia, inicia azul 4234. Alinhar e manter, descer no 7. Alinhar e manter, descer no 7. Decolagem para o Paralfa. Lógica para o Paralfa, decolagem autorizada. 120 graus, 089. Lógica para o Paralfa. Hotel Juliette, muito bom dia. Salvador Manati. O Manati, no meu país, decola 17, Boa Direita, Gordura Xé, 0131, o transponder, o controle 198. Mosca Papar Alfa, decolado ao 39, no farol de Itapuã, chame o controle 19.8. Chamaral, controle, farol de Itapuã, 19.8, Mosca Papar Alfa. Ono 759, mantém o ponto de espera. Em direto da Romeu, mantém a posição. E 783, decolado aos 40, controle Salvador 119, décima 8. 198, Salvador, obrigado. Acionamento a critério, Papa Rondô 10 LED Serra, chama pronto para o táxi. Operador que está faltando? Não, negativo, muita posição, estamos aguardando mais uma bagagem aí, passageiro. Paciente sempre totalmente pronto, no 62. Obrigado, reportaremos. Papa Romeu, Romeu Lima na escuta do Salvo. Tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento no meio, 0 grau, 049. Pouso autorizado no zero, gol no 092. Gol no 092, informa pista molhada no último terço da pista, não chove sobre o campo. Certo, 34, 395 a bordo, alterna Maceió com 3 horas e 30. A direita via Índia no ponto de espera 1895. Ajuste 1019 agora o 4234 é a boa viagem. Direita Índia, ponto de espera 1895, 9099, obrigado, boa tarde. Deixa o Hotel Romeu, um minuto para a autorização. Por 649, totalmente pronto para o pushback e acionamento, posição 6. Obrigado, Chico Tech. Contra-lhe. Papapá, Gilete, Hotel Romeu, atenção a possível esteira de turbulência do Bang da Gol, decolagem autorizada, piscina 7, vento no 50 graus, 049. Papá Romeu, Romeu, Romeu Lima, Torre Salvador. Romeu, Romeu Lima, acionamento a critério, chama o táxi. Bom, eu vou no 759. Vou no 759, autorizado a alinhar e manter, piscina 0. Piscina 0, 092, no solo 45, direito no 21, no decimal 1. 21, 092. Dois táxis de Alfa, repartente da Gilete. Alfa, repartente da Gilete, 092. É, curva. Romeu, Romeu Lima, chama no ponto de espera da Papai, informa o número 2 para a decolagem na pista no 7. Número 649, está com 100 a bordo, 100 pessoas a bordo, 2 horas 58, alterna corrente. Sim, com ajuste 1099, tem uma boa viagem, 649. 1099, a parte Índia, no, na Índia Marina, chamará 1099, até o regresso. Hotel Romeu, chame o controle 119.8. 19.8, Romeu, graças, até a próxima. 1759, decolagem autorizada, pista no 0, vento variável 039. Decolagem no 0, Gilete, autorizado, ingresso, pista no 7, chame alinhado e pronto. Azul 4234, quanto espera pronto? Azul 4234, autorizado a alinhar e manter isso no 0. Ali mantendo 04234. Hotel Gilete Serra, nada pronto. Hotel Gilete Serra, decolagem autorizada, pista 17, vento no 60 graus, 049. Autorizado, já. Bola 092, ingresso Juliette, portão 5. Confirmando no 092, Juliette para o 5. Confirmo. Firme. 649, ponto de espera da 10, pronto para decolar. Bola 649, mantém o ponto de espera. Torre Lima mais forte. Rotatória, resolve com o campo na pousa no 7. Uno 759, decolar aos 48, controle Salvador 1, 1998. Controle 198, bom dia. Hotel Gilete Serra, decolar aos 48, controle Salvador 1, 1998. Controle Salvador 1, 1998, hotel Gilete Serra. Lima, Mike Fox, continue aproximação, informe curta final, pista 17. Reporta na curta final, 17, hoje é Mike Fox. Comeu o meu Lima, se a gente mantém o ponto de espera. Uno, meia, zero grau, 059. Azul 4234, decolagem autorizada, pista no zero, vento no meia, zero grau, 059. Livre decolagem no zero, azul 4234. Poderia pedir para entrar para providenciar o analisador aqui para a gente, no portão 5, por favor, Gol 092? Agora, só está aqui. Gente, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 7, vento no meia, 0 grau, 79. Lembra, pouso no 7, leão mais fácil. Gono 649, autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Alinha e mantém. Azul 4234, decolada 50, controle Salvador 119, desço 8. 1198, azul 4234. Mike Fox, considere solo 52, vai estacionar a frequência livre. Vai estacionar a livre, Fox. Papá Romeu, Romeu, Romeu Lima, autorizado grátis, pista no 7, chame aliado e pronto. O 1649, decolagem autorizada, pista no 0, vento 150 graus, 79. Esse é o decolagem 1-0, agora no 649. Salvador, muito bom dia, azul 4981. 4981, tráfego avistado, continue em aproximação, aguarde pista livre. 4981. Uno 649, decolada 53, controle Salvador 119, décima 8. 198, boa. Azul 4981, pista livre, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 40 graus, 79, informa pista molhada no último terço. Não chove sobre o campo. Tente livre pouso, azul 4981. Romeu, Romeu Lima, aguarde autorização. Romeu, Romeu, Romeu Lima, decolagem autorizada, pista no 7, vento 120, 0 grau 099. Azul 2, 796. 796, bom dia. Aguarde cota, prepara a subida Conde. Aguarda, subida Conde, graças. Azul 4981, táxi de Alfa, Juliette, portão 01. Controle Salvador 119.8. 796, pronto, copy. Sua escuta, prossiga. Utilizado João Pessoa, 190, via Golf 677. Decolado a 10, com a esquerda, no PC da Conde. 5053, transponder. 119, sinal 80. Confirmando, transponder 0263. Utilizado 90 para João Pessoa, pela Golf 677, saída da Conde, com curva esquerda. Transponder 0263, 198, é o controle. Chame pronto no parte 3. Chama lá. 2 Salvador, muito bom dia, o SAM 3304 foi ELS. SAM 3304, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 140 graus, 089. 3408, livre pouso, SAM 3304. SAM 3304, informa que está úmida no último terço da pista, não chove sobre o campo. Obrigado. Quatro, no solo aos 14, direita, táxi Foxtrot, controle solo 121, décimo 1. Direita na Fox 211, tá? 3304. Solo 3304, bom dia. 304, taxi via Alfa, Juliette, portão 7. Alfa, Juliette, 7, 3304. Autorizado, chame para o táxi. Para o táxi. 796. Salvador, Gol no 095, cópia com fim 380, centro da Golf. 095, guarde cópia, prepare a água, constante. Azul 4299, Salvador Campinas, da guarda cópia número 2. Prepare a subida da El. Obrigado. Azul 2796, com 37 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, Fernando Maceió. Está pronto para o TAC. TAC 31 no Índia, Ponte Fera, 195, 1019, no ajuste boa viagem. Certo, 1019, Ponte Fera. Salvador, bom dia, azul 2796, aproximando ponto fera, ponto pronto. Azul 2796, bom dia. Autorizado alinhar e decolar, piscina 0, vento no 50 graus, 109. Em decola 102796, obrigado. Olá, 095, pronto, 4. afirmam. Confins 360 autorizado, decolando 1-0, curva direita no perfil da Abo, Elefa, Elefa Nítimo, é, onde intercepta 3-1-2-1, segue até o destino. 5057, transponder, 1-2-0, correção 1-1-9-8, o controle, Salvador, Gol 1-0-9-5. 1-0-9-5, autorizado, confins, nível 360, decola na 1-0, com primeira direita, Abo, Elefa. Nítimo, Pesulu 2-1, transponder 5057, controle 1198 para o gol 0095. Confirmando. Transponder 5057, controle 198. Copiado, obrigado. Mais um 4299, pronto, copia. Campinas 340 via o Pesulu 10 até o Baga após o Pesulu 16, Belo Horizonte, Showmod, é o Pesulu 30 em Tite, recorda 10 curva direita no perfil da Dael Leda Motiva, 5063 o transponder, 119.80 controle. Realizado Campinas 340 via Pesulu 10 até o Baga, via Pesulu 16 para o Pesulu após Showmod. Após a Pesulu 3-0, após a até Antigua. Decolada 1-0, comando à direita da Euleda Motiva, 0-63, controle 19-8, 4-2-9. Tem um chão pronto na pole position, 4-2-9-9.